47 Luna, contato radar Sombra 360, direto da El. Direto da El, Pantanal 471, obrigado. November Alto confirmando Pátio 4, 2 a bordo. A gente transfere agora a torre 1 no norte desse momento, 12 para acionamento, táxi e decolagem, bom voo. Charlie X aí, prossiga. 729, ponto e ponto espera após, pouso do azul na curtíssima, ali mantém, cabeceira no zero. Lula 26, decimal zero. 354, 95, com a Romel, pronto, 4. Zero, obrigado, até a volta. Sistema Muntim para a Copa, por gentileza. 34, assista do... Canaé 6327 na escuta. Prova, voo 1077 para o Cusco de Comércio. 6327 está na escuta. Voo 1077, por gentileza, minutinho para o Cusco de Comércio 02, na minha escuta. Tá ok, aguardo para o Cusco de Comércio. O Canaé 6327 está autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 1-1-9, corrigindo. A saída será da El, Leda e após Ilhéus direto. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-0-2-2 no transponder. Ok, está autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 1-0, primeiro curva direita da El, Leda, direto Ilhéus, 19-8, controle de após, aciona 5-0-2-2, o Canaé 6327. O Chanel 6327, cotejamento correto, estamos pronto para acionamento e puxe no 01, Chanel 6327. Solo Salvador, muito boa tarde, 4260 da Azul, livrou na Fox, mantendo o alvo. Azul 4260, boa tarde, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, teria posição para o mesmo? A posição será 08 do Pátio 3. 08, muito obrigado. Então 3145 será o número 2 no setor, já temos um Boeing da Gol aguardando para o push no 02. Quem ainda me escuta? 7327 no 1 para estar pronto, pushback dentro de 1 minuto. 327 será o terceiro no setor, ok? Aguardando na minha escuta. Aguarda. São Salvador, boa tarde, do tempo, papá, Rodrigo Charles, Pátio 3. Condor 076, táxi, vai a Juliet, Gate 11, 11. Condor, 076, Pátio, Juliet, Gate, 11. Salvador, voo 755 para o táxi, 134 a bordo, 318 autonomia, até na Campinas. Gente, observando o Boeing da Condor, ingressando agora na Juliet. E após a passagem do mesmo, taxia via Pátio Índia Alfa. No ponto de espera, transfere a torre em 1 no 8, decimal 6, 12, o ajuste no 0, 1 no 2, o gol 1 no 7, 5, 5. Tem que Pátio Índia Alfa após a passagem da aeronave da Condor. Vamos lá, pronto, no ponto de espera no 0, torre 38, 6, 7, 5, 5, da gol. O Romeu Charlie X aí na escuta do solo. Só confirme a radial ideal de saída e quantas milhas vai afastar de Salvador? Tomado 25, chame Recife em 126, decimal 0. Papatango Romeu, Quebec Lima, boa tarde, para Ilhéus, é o terceiro para a Copa, por gentileza, aguarde. Salvador do Tito Papá, Romeu Chá. Papa Romeu Charlie, Vitória da Conquista, nível 085, por gentileza, aguarde. Romeu Charlie, é que sei, transcópio. Ou 10077 está autorizado, pushback está na minha 302, chame táxi. Lembre, pushback está na minha chamada para o táxi, 1077. O Romeu Charlie X-Ray está autorizado Sierra Delta Foxtrot X-Ray, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 1.7 com curva direita no corredor Axé. Controle em 1.99.8, a torre em 1.98.612 e aciona 5547 nos respondos. Possível, só confirme o pátio que se encontra. Sente no hangar da Bata e então prossegue na decolagem da 1.07 com curva esquerda, inicialmente restrito até o 1.000 pés até a liberação do controle para o 085, ok? Curva esquerda, corredor forte, o Romeu Charlie aqui. Acionamento táxi decolagem, transfere a torre em 1.98.612, confirme apenas o PLB. 04, bom voo, Romeu Charlie aqui. Solo é o Gol 1856 no 612 com a Romeu. Gol no 856, formação Romeu confere, Recife 390 é o quarto para a cópia, por gentileza guarde. Faço escuta. Gol 1755, decolou 20, controle 19.8. 19.8, obrigado, bom trabalho. Zulu Juliette Sierra, boa tarde, é o quinto para a cópia, para Valença, 1.10, por gentileza, aguarde. Minha 327, já temos um Boeing da Gol iniciando o pushback no 02 e após o mesmo, temos um Airbus da TAM aguardando para o push no 03, ok? O senhor irá prosseguir no push após o Airbus da TAM. Autorizado, Leandro, é colado, pista no 7, Romeu Charlie X-Way, 1.30 graus, 089. Solo? Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola? Sente, então decola da 1.0. Sente, um minutinho para a cópia, número 2, por gentileza, prepare a da El Leda e aguardando o copo, ok? Salvador, muito boa tarde, eu tô 3567, 360 é o nível para Brasília, sempre na informação. 5.1. 5.1, boa. É o sexto para a cópia, prepare a gole transição ao fito. Vai preparar o tempo. 5.4 no 5 na escuta do solo. Na escuta para o 4. Condições de prosseguir com relação à rota no nível 1.40 ou aguardo coordenação para o 1.60? Até 1.40. Gol 1.077 para o táxi com 143 a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alterna cabina. Gol 1.077 prossegue via Indy Alpha até o ponto de espera pista 1.0. Ponto de espera torre em 1.08.612, o ajuste 1.0.02, bom voo. Índia Alfa, depois de parada 1.0 lá, 118.612, é o gol 1.077. Só TAM 3145, coordenando com a equipe de solo, após o Bang da Gol livrar do setor, autorizado para o inspecionamento, chame o TAM. Após o Gol autorizado, fala para o TAM, 3145. Trip 54 no 5, está autorizado em ELS, nível 140, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, LEDA e após ELS direto. Controle em 199.8 e aciona 0263 no transponto. 140, decola da 10, direita, da Eldeta, 0263, controle 198. 1077. Mudando o perfil de saída, mude para a saída coral, ok? No 140, trip 54 no 5. Gente, está alterando então para coral. Gente, estamos pronto para o inspecionamento no pad 3, o trip 54 no 5. Sente, amarelo, 1856, na sua escuta para cópia, só por gentileza a saída prevista. Quem chamou o solo? Eu vou 1856, no aguardo aí, só vinte a saída prevista, por gentileza. Fuca, transição Aracaju. Confirme. Fuca, Papá, Uniforme, Charlie Alfa, a saída e Aracaju, a transição. Grato. Objeto 5729, chama Recife, no 25, decimal 1. 251, 5729, boa tarde. Boa. Latongo Romeo Charlie, X-ray na escuta do controle. Autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronto, pista no 7. Zero com curva direita no perfil da saída coral. Controle em 199 decima 8 e aciona 0264 no transponder. Autorizado, Léo, 060, decola da 90, direita, direito, saída coral, responder 0264. Controle 199 decima 8. Controle acionamento correto, estamos pronto para o inspecionamento no... Corrigindo, o acionamento no PAD 3. O Romeu, Quebec Lima. Está pronto para o acionamento, está com 03 a bordo, acionamento do PAD 3. Sim, te chamo pronto para o táxi, o Romeu, Quebec Lima, 43. Alfa 28 Alfa. Gente, está autorizado para o destino, o Romeu Charles, hein? Qual seria a Proideal? 350. O 6720 ingressando no final da ONU visual, tem checado já. 6720, completa a aproximação, torno no 8612. 8612, obrigado, até mais. Funcionando no mesmo, ok? Atente, o tráfego vai dar um posicionamento para a hora. Como é o Charlie X-Ray? Controle, eu vou 1077. 1077, contato radar, sobre o 360, saída da EL. EL 360. Já está ingressando final, estabilizado, contra checado, 6720. 6720, 140 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Leve pouso, 10670. Índio Geral, autorizado a decolar pista no 7, vento 140 graus, 109, reporte iniciando. Após decolagem, mantenha contra o vento, então no 0. 4720, aeronave decolando 107, formaria eixo livre. Afirmativo. Confirmado, o Rondestel está no pátio 3, vai decolar da 10, curva direita, corredor axé, resista 1000 pés, torre 186, controle 198. Papá, Papá, gente, confirmando pátio 3, a curva permanece a mesma, em corredor axé, curva direita. O Papá Romeu Charlie está pronto para acionamento? Pronto para acionamento, Romeu Charlie. Livre acionamento, chame para o táxi, o Papá Romeu Charlie no pátio 3. Acionado, chamada para o táxi, Romeu Charlie. Para o táxi, está 3145 com 149, Guarulhos, 4 horas. Objeto 6720, confirmando vento 150 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. E livre pouso 10, 6720. Papa Romeo, Índia, November Alfa. Decolou 27, reporta a perna contra o vento, a pista no zero, através do sul, na 28. Meu Quebec Lima Ciente, está sendo autorizado via Kilo, Alfa e Delta. Na Delta vai transferir a torre em 1 decimal meia dúzia para o para a decolagem, ok? O Romeu Quebec Lima. Kilo, Alfa, Delta, cuidado, se chamar a ponta Delta, torre 1 Só confirmando 02, o B? 03. Ciente. Para o pushback, o Oceanem 327, portão 1. ...345, pronto, táxi, POB 58, autonomia 4 horas e 15 minutos, Salterno, Salvador. Salvo 6327. Coordene com a equipe de solo, que após a passagem do ATR da TRIP, a retaguarda, está autorizado para os VEC, treinamento, chame táxi. Após o ATR, a retaguarda, coordene com a equipe de solo, vai iniciar. O TRIP 5495 está sendo autorizado via Pátio Indy Alpha. E no ponto de espera transfere a torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 011, no bom voo. No 011, Indy Alpha, ponto de espera, chama a torre, obrigado. Solo, TRIP Papa Romeo Charlie, pronto para o táxi do Pátio 3. Papa Romeo Charlie, confirmando, decola a partir da interseção Delta. Afirmativo. Cruzamento do campo, avisando a porta no cruzamento. Autorizado o cruzamento do campo, aponta no cruzamento, Índia November Alfa. Web 6720, solo 29, solo 121, decimal 9. 129, 6720. O fumano vai chamar antes da instrução Delta, antes da Delta, Web 6729. Gente, 129, 6720. Confirme. É o 127, o ATS, posição. Solo Papatago Romeu Quebec Lima, está livre ingresso, é um aeronave da Webjet. Oceanem 6327, mantenha a posição, aguarde para o pushback saneamento. Solo Webjet 6720, muito boa tarde, liga o piso. Webjet 6720, mantenha a posição, aguardando para iniciar o táxi. Gente, vai manter a posição, mas sai do zero. Solo, Salvador, azul 4206. 4206, aguarde autorização do tráfego. Só confirmando, a Chanel 6327 foi instruída após a passagem da aeronave da TRIP, que estava no pátio 3, iniciar o push, que é após a passagem do mesmo pátio principal. Tulu Juliette Sierra, o segundo paracopio agora, por gentileza, aguarde. Oceanem 6327, agora sim está autorizado o pushback, chame para o táxi. Ok, está autorizado, então vai passar o táxi na 327. O Papá Romeu Charlie pode prosseguir via Alfa e na Delta, como número 2, vai chamar a torre em 118, decimal meia dúzia para a decolagem. Pode para a decolagem na intersecção com a Alfa e Delta. Webjet 6720, atento à passagem da aeronave, após a mesma ingressar na Delta, está autorizado prosseguir o táxi de Alfa e mantém a posição antes do ataque 6 Juliette aguardando. Só poderia confirmar a aeronave, seria a Papa Romeo Charlie? Agora da Delta. 6720? 6720, prossiga. É, poderia confirmar a aeronave, a Papa Romeo Charlie? Afirmativo, a aeronave é a sua esquerda. Ah, sim, então vai guardar após a mesma Alfa e antes da Juliette, 6720. Salvador, oi, está em recorrência a carona 1500 pés na prova da rotatória. Com 1077 da Gol, cruza 160. Parro, meu Charles, você não escuta o solo? Prossiga. Com Conforme instrução anterior, está autorizado o cruzamento, aguardando como número 2 na taxiway Delta, ok? Taxi dual com aeronave à frente, papá 24, e aguardando para intercessão. Voz autorizada, 5-4 anos. Tantrem 567 é o terceiro para a cópia, por gentileza, aguarde. 4-5, contato radar, sobre 380, direto da EL. Agora da EL, 380, tá 3145. 90, decola da 10, curva esquerda, no terceiro saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, e aciona 5131 no transponder. Ok, conforme para Recife, decola PUCA, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, 5131 transpondo, cotejamento correto, autorizado por flexionamento 62, chame táxi, do voo 1856. Para o táxi, o Oceané 6327, 86 bordo, 2 horas de autonomia, alterna Aracaju. Oceané 6327, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, transfere a torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste 10, 11, bom voo. Índia Alpha, ponto de espera, monitora a torre 186, 1011, bom dia, 6327. Antes da Juliette, 6720. Ingressa Juliette, posição 05. Juliette 05, 6720. O Zulu Juliette Serra, pronto, copy. Pronto. Autorizado Valença 1 no meu pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé. Controle 119, decimal 8 e aciona 0132 no transcâmbio. Autorizado Valença, curva 7, curva direita, decimal 1, controle 119, decimal 8 e 0. Transcâmbio 0130 também. 0132 no transcâmbio, confirme o PAT e o POB. 01132 transponda, a do passo 4 com o 2 no POB. Ciente, passo 4, 2 no POB, transfere a torre 118, decimal 612 para acionamento, táxi e decolagem, bom voo, Zulu Juliette Serra. Grato, vai transferir, Zulu Juliette Serra. 3567, pronto, cópia. Passa a cópia. Charlie, após o início do Papafo 3-4 autorizado na linha e manter, sessão com a Delta. Visual com o Franco, vai a linha e manter, sessão da Delta aumenta. Torre do Papapá, Zulu, Juliette Serra. Papapá, Zulu, Juliette Serra, livre acionamento, a porta X. Livre acionamento, vai aportar o Zulu, Juliette Serra. O 07 autorizado, apenas atentando ao Boeing da Gol e já está no push no meio do esquema. Estimativa, é passar certo. Papatango, o meu Quebec Lima decolou de 36, controle 19.8. 19.8, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango Romeu, Quebec Lima, decolou sua saída Coral. Papatango Romeu, Quebec Lima, boa tarde. Contato radar, sobre o 060, Coral. Direto para o 060, Romeu, Quebec Lima. Firmando 4-6, bom? Afirmo, 4-6. Cliente, táxi autorizado via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste 0111, agora bom voo, gol 1856. Indy Alpha 186, quando pronto, 1011 agora, 1856, uma bosta. Patango Romeu, Patango, torre 1862. Bom voo, Patango Romeu, Patango, grato. 1-0-0-6-1-4-3. Salvador, Patango, meu Patango dá 300, autorizado, curta final no 7, reporta na curta. Tá bom, meu Charlie, autorizado a colar pista no 0-1-4-0, graus 1-0-9. Pista 1-0, meu Charlie. 4206. Já postou a foto, é Recife 370, pronto? Afirmo. Autorizado Recife nível 370 e Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.8 e aciona 5130 no transponder. Autorizado nível 370 para Recife. E eu 358, volta com certeza, saída Puca, Aracaju, 358, 298, responde 130, azul 4206. Protegimento correto, sendo pronto, pushback, treinamento no pátio 3, o azul 4206. Camarada, 4206. Papatango, Romeu, Quebec Lima, controle. Na sua escuta, prossiga. Confirme a proa que está mantendo. É, eu desviei aqui de um bando de pássaros, estou mantendo agora a 120, estou voltando para 190, tá? Gente, após o desvio, está autorizado direto coral. Gente. Pode ser a proa do gol 1856. Recife 1251. 1251, 3154. Boa. Gol 1856, autorizado a linha manteiga, 0 no 0. A linha manteiga 1 no 0, gol 1856. Cruzamento da 107, Romeo Charlie. Link cruzamento. Oh, no visual agora controle 119.8. Oh, Papá Romeo Charlie. 198, grato. Xené 6327, decolada os 40, controle 119.8. Radaço, voo 240, mantenha pro até 4.000 pés, após direita direto Leda. Até 4.000 após Leda, mantendo a proa 6327. Salvador, triplo Papa Romeo Charlie, transfere. Correto para acionamento, táxi de decolagem, torre 1.8.6, duzilo, ajuste no 0, 1.1, bom voo, whisky ótico uniforme. Táxi, stand 3567, 144, 4 horas, com 40 graus, 109. Espera a torre 1.8.6, duzilo, ajuste no 0, 1.1, bom voo. Pátio Índia Alfa, pode esperar 18.6, boa tarde. Pushback, acionamento azul 4206. O pátio 3 autorizado, chama táxi, azul 4206. Chama pro pátio 4206. Tanco fumando pátio 4 pode decolar após o pouso, vai liberar na Quebec com a data pro táxi. Uhum. 8.6 decolou aos 4.2, controle 1.9.8. 9, o gol 1856, boa. 1.9.8. 19.8, boa. China 6143, prossegue 2.000 pés, 1.011 no ajuste, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado no ILS da 1.0.6.1.4.3. Salvador, boa tarde, 1.602 da Gol 4.3, 60 com o Romeu. Gol Gol 9602, boa tarde, acione identificação, autorizado a chegada Mari, desce 060. 060 na Mari, gol.